17, 18 estados. A filosofia escolástica, ela tinha chegado a um nível técnico elevadíssimo. A gente tinha conseguido montar um debate filosófico no qual todo mundo entendia, né, qual era o assunto do debate. Você tinha mil escolas divergentes, mas elas conseguiam, vamos dizer, arbitrar suas divergências racionalmente. Por quê? Porque tinham, primeiro, participavam ainda, vamos dizer, da experiência, por assim dizer, normal da estrutura da existência humana. Quer dizer, estavam localizados os seis polos, sabiam que aquilo existia. Mas, segundo, tinham uma linguagem, não só simbólica, mas uma linguagem técnica, científica, capaz de expressar a sua experiência, de trocar a experiência dela. Repentinamente, tudo isso desaparece. Desaparece e é substituído por um florescimento de filosofias que não tem nada a ver umas com as outras, que não tem a menor possibilidade de comparação. De quanto você tenta articular um debate, você já não consegue mais. Se você pegar todos os debates medievais, eles às vezes podem ser difíceis de resolver. Tá certo? Mas você sempre sabe do que eles estão falando e qual é o ponto de divergência. Às vezes você mesmo não tem a solução. Mas a partir daí, primeiro, você já não tem mais uma classe filosófica no sentido profissional, universitário. Quer dizer, os escolásticos, ao longo de séculos, tinham conseguido formar uma classe de intelectuais que dialogavam uns com os outros, que tinham domínio dos seus meios de expressão, domínio dos instrumentos de prova, etc, etc. De repente, começa a brotar intelectuais em outros meios. Tá certo? Então, os intelectuais que aparecem, intelectuais filósofos que aparecem no Renascimento, já não são profissionais universitários, eles são freelancers. Tá certo? Que, não pertencendo à comunidade universitária, estão integrados, geralmente, no meio aristocrático, ou como membros dele, ou como protegidos, tá certo? Dos seus respectivos mecenas. Tá certo? E que tentam, então, criar, vamos dizer, novos instrumentos com os quais possam expressar uma experiência que era, vamos dizer, peculiar deles, peculiar desses novos grupos, tá certo? Imensamente variado, e não já a experiência de toda uma comunidade letrada de alcance europeu, como era, como acontecia com os escolásticos. Tá certo? Então você tem, primeiro, uma fragmentação da experiência, e segundo, a fragmentação dos seus meios de expressão. Então, aos poucos, vamos dizer, o debate filosófico vai sendo substituído, vamos dizer, pela coexistência de filosofias incompatíveis. Você sabe que elas são incompatíveis, mas você não sabe, às vezes, nem dizer exatamente no que são incompatíveis, porque são tão diferentes, os pontos de partida são tão vamos dizer, arbitrários, tão dependentes de uma experiência pessoal subjetiva, pessoal grupal, tão difícil de traduzir nos termos de uma outra experiência, de uma outra pessoa, que isto é o ponto básico que se perde na Idade Média. Tá certo? Se e perde. O latim se perdeu também. Como é? O latim se perdeu ainda. Não, ainda não, ainda é continua. Né? Mas veja, até o latim que os escolásticos usavam era um latim de má qualidade literária. Tá certo? Mas muito elaborado tecnicamente. Então, não tinha elegância. Tá certo? Era um latim estragado, um latim simplificado, tá certo? Mas ele está simplificado literariamente, tecnicamente falando e conceptualmente era elaboradíssimo. Quando aparece, vamos dizer, esse movimento dito humanista, que quer resgatar as belezas da literatura da antiguidade, acontece um movimento contrário. Tá certo? Você reconquista instrumentos expressivos de ordem literária, tá certo? Que fazem com que as pessoas passem a escrever num latim digno de Marco Túlio Cícero. Literariamente falando, está tudo um latim gramatical, correto, elegante, etc, etc. Só que filosoficamente aquilo tudo era nada, não tinha elaboração filosófica, era elaboração puramente literária. Tá certo? Então, com isto, parece que os indivíduos estão falando mais claro, porque é mais fácil você ler um autor da Renascença do que um escolástico, porque o autor da Renascença fala numa língua que é, quer dizer, mais, como é que se diz, menos técnica. Tá certo? Mas esta ilusão de simplicidade e facilidade é totalmente enganosa, porque ele é simples linguisticamente. Na hora que você passa do linguístico para o conceptual e tenta espremer para saber do que o sujeito está falando mesmo, você vê que nem ele sabe, o negócio é um monte de mistérios. Entendeu? E surge, então, vamos dizer, novas modalidades de articulação da experiência que, para, visto do ponto de vista escolástico, é muito esquisito. Por exemplo, se você pegasse o tipo de descrição da sociedade humana que se fazia desde Platão e Aristóteles até a Idade Média, ela obedecia a certos, vamos dizer, cânones, havia uma certa linguagem comum para falar disso. De repente, aparecem as pessoas expressando a coisa a partir, vamos dizer, de experiências locais que são, vamos dizer, indevidamente universalizadas. Se você pegar, por exemplo, toda a obra de Maquiavel, que é importantíssimo nessa transição, que é uma, mas eu não digo que seja o primeiro, mas é alguém na qual essa mudança já tá muito manifesta, muito clara. Você vê que o modo raciocinante de Maquiavel é tão diferente do escolástico que não dá para comparar um com o outro. Tá certo? Primeiro, você não pode esquecer que o escolástico é um sujeito que entrou na carreira universitária, aprendeu gradativamente todo o repertório das questões existentes, todo o vocabulário técnico, todos os procedimentos formais de como tratar aquilo. Então, quer dizer que o repertório de discussões dele está muito bem definido e é mais ou menos o mesmo dos seus vizinhos. E se tiver que ter uma alteração, todos terão que acompanhar a alteração e todos terão que entender o que está acontecendo. De repente, começa a entrar em linha de conta outras coisas que não têm nada a ver com isso. Se você pegar a obra de Maquiavel, ela é todinha suscitada por uma situação local, que é o fato da Itália ter sido, da Itália estar desmembrada em 5 principados independentes, hostis entre si, está sendo muito desorganizado, e de por isso a França ter conseguido invadir aquilo à tapa, que nem os alemães invadiram depois a França. Né? Então houve aí uma humilhação nacional. Tá certo? Toda a obra de Maquiavel é uma resposta a essa humilhação nacional. Agora, se você pegasse um intelectual medieval característico, em geral ele era um estrangeiro, tá certo? Que estava ou em Paris ou em Bolonha. Tá certo? A comunidade intelectual era assim, só 10% local, 90% era gente que vinha de fora. Então os problemas nacionais não existiam. Tá, quer dizer, qualquer discussão filosófica teria que ser colocada num nível de universalidade compatível com a comunidade que estava discutindo. Agora, tem lá os problemas da sua cidade, do seu país, então nós não estamos interessados nisso, que se dane, entendeu? E o escolástico funcionava aquilo que o senhor colocou no livro, que é a frase do Platão, verdade aprendida, verdade obedecida? Eu creio que sim. Tá. Eles tinham essa noção, né? Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de outra coisa. Então, que problemas surgidos de situações empíricas locais estavam totalmente fora do repertório de discussão. Você entendeu? A mesma coisa que você, né? Sei lá, entrar hoje faculdade de engenharia, tá certo? E você quer discutir o problema da administração municipal lá de Catolé do Rocha, tá entendeu? Quero dizer, não temos nada a ver com isso, nós estamos aqui para estudar engenharia, é outra coisa. Agora, se o sujeito não está dentro do establishment universitário, se ele é simplesmente um aristocrata a mais, um funcionário do Estado, que nas suas horas vagas quer escrever aquilo que lhe der na cabeça, ele fará exatamente isso, ele escreverá o que lhe deu na cabeça. Com as finalidades que ele tenha. Ele não tem satisfações a prestar a uma comunidade profissional. Vamos supor que a tese do príncipe de Maquiavel fosse apresentada numa faculdade, medieval, os caras nem entenderiam do que ele estava falando, não entenderiam, nem ia querer entender. Eu falei, peraí, isso é um problema lá da administração local italiana, não é problema nosso. Você não tem como encaixar o Príncipe de Maquiavel nem na faculdade de filosofia, nem na teologia, nem nenhuma das faculdades medievais. E por que esses filhos do Anselmo ganharam peso assim? Bom, eles ganharam peso em parte pelo próprio fortalecimento gradativo das nobrezas locais. Né, que elas vão gradativamente se organizando numa escala local, tá certo? E disso vai nascendo as identidades nacionais. Isso em relação a esse, as expensas do poder da igreja? Ou... Foi independente, não tem nada que ver. Porque se costuma chamar de burguesia? Não, burguesia ainda não. Não, se costuma chamar de nascimento da burguesia no final da idade. Não, não, mas isso aí, isso não é a burguesia, isso é a aristocracia ainda. E mais ainda, os primeiros capitalistas não foram os burgueses, foram os aristocratas. Uhum. A primeira atividade capitalista de grande escala que teve foi a atividade imobiliária, que era justamente a fundação da cidade. Quem fazia isso? Eram os próprios aristocratas. É que existe uma tendência de chamar os aristocratas de burgueses. Ora, burguês e aristocrata, nesse sentido, é o nome de uma função social. Agora, esse nome de uma função, ele se superpõe ao nome de grupos sociais distintos. Só que, às vezes, essa superposição coincide e, às vezes, não. Se o sujeito está, vamos dizer, se um aristocrata ele entra numa atividade capitalista como construtor, por exemplo, tá certo? Ele está fazendo uma atividade que será mais tarde considerada característica da burguesia, mas ele não está na burguesia. Entendeu? Então, muito da visão que a gente tem da história europeia existe essa confusão entre o nome de função e o nome de grupo social. Uhum. E é por isso que se diz, por uma coisa absurda, como a burguesia na França tomou o poder. A burguesia não tomou o poder com coisa nenhuma. Pô. Não tem nenhum burguês lá no meio. É? Burguesia capitalista? A burguesia capitalista não tomou poder nenhum na França. Mas Robespierre. Não tem nenhum. E esse era um capitalista? Robespierre era um capitalista? Marat era um capitalista? Aristocratas falidos, intelectuais. Então, esta é a classe que estava lá. Né? Mesmo na Girondas? Não, aí precisa ver um por um, né, pô? Mas, de modo geral, né, você não vê. Você verá uma ascensão de capitalistas muito tempo depois. Só depois da restauração, muito tempo depois, daí os capitalistas começam começam realmente a ganhar dinheiro e se tornar socialmente influentes, mas é bem depois. Tá certo? Professor, antes do Renascimento, durante a Idade Média mesmo havia intelectuais esporádicos? Havia que tem intelectuais fora da universidade, havia todo o pessoal literário que estava fora da universidade. Não é isso? E mesmo os que estavam na universidade, às vezes não estavam vinculados a uma. Eram meio itinerantes, davam aula um tempo aqui, isso era muito comum. Um tempo aqui, um tempo lá, tá ligado? Então não pertenciam à universidade, não, ao corpo docente nem à universidade. Era o que mais tarde virou visiting professor, né? Isso tem, o Giordano Bruno era um que vivia, que viajava tudo até lugar, dando um pouco de aula aqui, um pouco lá. Tá certo? Mas o Giordano Bruno já é um, vamos dizer, já parece mais um protegido da aristocracia. Né? Também, você precisa ver que durante toda a Idade Média, a aristocracia não participava da atividade do ensino, a aristocracia era analfabeta e se orgulhava de sê-lo. Porque a aristocracia só cuida de guerra, pô, o resto é coisa. Estudo, eles achavam que era coisa para padre ou coisa para mulher. Então, você não é mulher nem padre, por que tá lendo livro? Pô, né? No máximo, eles tinham, vamos dizer, alguma elaboração literária, de tipo oral, né? com poemas que celebravam as suas próprias glórias, criava o mito glorificador da própria aristocracia. E tudo isso terá um peso na formação das identidades nacionais, porque cada aristocracia se forma num lugar e tem uma certa origem. Essa origem geralmente nas lutas contra os invasores bárbaros, nas quais aparecem heróis, etc, etc. Tá certo? Então, isto, por um lado, é a origem da aristocracia europeia, mas isso também é a origem das identidades nacionais, que estão sempre ligadas a esses, vamos dizer, a essa literatura épica. Né? Agora, a aristocracia se forma mais ou menos espontaneamente no campo da guerra. Tá certo? Mas, à medida que vão se formando vários núcleos aristocráticos, um aqui, outro ali, em função justamente das guerras, aos poucos eles tendem a se unificar e surgem problemas internos, quem manda mais, um quer tomar o terreno do outro, tá bom, então daí se elege um rei, porra. Então, se na hora que você elegeu um rei, tá certo, conhecido de haver entre aquela comunidade de aristocratas, tá certo, uma unidade de língua, então ela pode ser remetida, vamos dizer, a uma origem comum. E aquele rei pode ser visto como, vamos dizer, a encarnação da história nacional. Está compreendendo? É bastante natural que assim aconteça. Quer dizer, quando você nomeia um rei, você vai ter que legitimá-lo, não só do ponto de vista religioso, quer dizer, ele vai ter que ser ungido pela igreja, mas ele tem que ser legitimado culturalmente também. Quer dizer, qual é a origem desse cara? Que é de onde ele saiu? Então você o identifica. Tá certo? Vamos dizer, com heróis lendários que estão na origem da história da comunidade. Às vezes identifica historicamente com veracidade histórica e às vezes só miticamente. E naturalmente, à medida que vão se formando essas monarquias, elas se tornam um centro de poder que naturalmente disputa o poder com os seus concorrentes, ou seja, o império, né? E a igreja. E quando o império termina de desmembra completamente, nós somos só as monarquias, cada uma delas com pretensão a construir a nova matriz do império. Isso é o que eu explico no Jardim das Aflições, a segunda parte. Da hora que cai a ideia do império europeu, surgem 20 impérios europeus, baseados nas monarquias nacionais, 20 candidatos a império. Então, naturalmente, essa aristocracia ela começa, vamos dizer, a disputar terreno também com o clero, portanto, também com a universidade, que a esta altura tinha caído inteiramente sob o domínio da igreja. Então, forma-se uma intelectualidade independente, quer dizer, se o papado tem lá os seus intelectuais, nós também temos o nosso. Eles são completamente diferentes. Né? Só uma pergunta, na parte meio básica, mas qual é exatamente a definição da diferença de império para reino? É só extensão? Não, o império é sempre multinacional. Ele é várias nações, várias raças, várias línguas, etc, etc. E o reino é sempre... nacional, ele tem que ter, vamos dizer, uma comunidade cultural. O império, não. Mas então, da queda do Império Romano até o final da Idade Média, você tem um longo período de tempo. Porque... Não, você tem uma série de esforços pela formação do Império Cristão. Uma sucessão de esforços, todos eles mais ou menos fracassados. Mas, de fato, o Sacro Império Romano-Germânico, ele só vai acabar, quem acabou oficialmente com ele foi Napoleão. Só no tempo de Napoleão que acabou. Então, pelo menos o papel continuava existindo. Né? A sede dele estava mais ou menos entre a Alemanha e a Itália. Tá, mas teve uma época que a sede do Império Romano do Ocidente era a França. No tempo de Carlos Magno. Tá certo? Então, quer dizer, todas essas nações, elas sentiram um gostinho de ser sede do império, de algum modo. E mais tarde, quando elas se constituem como unidades, vamos dizer, que tem uma espécie de autoconsciência cultural e política, elas não se contentam de se constituir apenas como nações, mas elas se atribuem uma missão imperial, o que é facilitado também pelos descobrimentos marítimos, que abre o horizonte para um monte de terras e povos que podem ser conquistados e que, portanto, são para ser integrados no império, dilatar a fé do império, como diz Camões. Quer dizer, cada uma dessas nações é agora a portadora da mensagem cristã e imperial. Mas por que essa dinâmica não poderia ter acontecido antes? Vamos dizer assim, logo depois da queda do Império Romano, você já tem a Igreja... Sim, mas você não tinha aristocracias nacionais, que elas foram se constituindo justamente por um longo processo. Sobretudo as invasões de bárbaros que facilitaram a criação desta... A aristocracia se constitui na guerra, quer dizer, sem guerra não forma aristocracia. Então precisa muita guerra para ir consolidando uma aristocracia e ir fixando ela na terra, porque geralmente essas terras eles ganhavam como prêmio dos seus feitos militares. Quer dizer, a população que eles tinham protegido lhes dava uma terra. Isso é um processo que continua assim. No Faroeste, toda hora o filme do Faroeste aparece isso. Aparece lá o Wyatt Earp, acaba com os bandidos, daí o que os caras falam? Dão uma fazenda para ele, porra. Então ele vira um senhor de terras. Condado, exatamente, é assim que se forma. Tá entendendo? Agora, isso precisa ter, vamos dizer, esse mesmo processo precisa ter se repetido milhares de vezes em milhares de locais diferentes para você ter uma aristocracia que tenha, vamos dizer, um sentido da sua própria unidade, que, vamos dizer, somado à identidade de língua, né, e somado ao surgimento de um rei, que é o quê? Que é o primus inter pares, é o chefe da aristocracia, tá certo? Acaba se consolidar, por se consolidar, numa noção de identidade nacional. Mas essa identidade nacional, como ela se forma, de certo modo, em concorrência com os fatores mais universalizantes, que é a Igreja e o Império, ela tende a assumir, né? Ela rouba, de certo modo, a missão dos dois. Então, cada nova monarquia nacional que se forma, ela se investe da missão evangelizadora e imperial, que a rigor não cabia nenhuma delas. A evangelização cabe à Igreja e a missão imperial cabe ao Império. Mas como cada um deles queria seu império, então que surgem impérios em concorrência, diga. E por que que essa vocação vai se transformar justamente com os ingleses para a América do Norte, como os Estados Unidos? O que explica que desde a fundação dos Estados Unidos houve essa tendência pelo de alguns, de uma parte do país? Não, todas essas nações se expandiram para algum lugar e chegaram onde podiam chegar. Pois é, mas a Grécia não oferece de império, né? Não, mas ela tem esta mesmíssima missão, ela se arroga esta mesma função. Todas as nações europeias fizeram isso. A França fez, a Espanha fez. Mas ela nunca sentiu. Só a Alemanha que não fez, porque ela não conseguiu se formar. Quando a Alemanha se forma, já é com o rei Frederico, né, cuja missão já não é cristã, é o iluminismo, ele é o portador das luzes, essa coisa toda. Então é a missão civilizadora da Alemanha, né? Esses projetos imperiais europeus, todos eles teriam uma continuidade até hoje com a União Europeia? Certo. Certamente. A história do Ocidente é a história do Império. É uma espécie de o Império Romano não acabou de morrer, você está entendendo? Ele reencarna toda hora com outras formas. Cada um inventa um novo império. O modelo é sempre o mesmo. Agora é ONG. Quer dizer, o braço imperial agora chama ONG. É, não, agora eles conseguiram inventar um império não territorial. Quer dizer, um império administrativo. Eu não sei no que vai dar isso, mas é uma ideia estranha, né? Quer dizer, o império não tem sede, não está identificado com nenhuma nação, não existe como entidade política oficial, tá certo? Ele existe só administrativamente. A ONU. A ONU, né? E a sua função nominal não é de ordem imperial. Mas, dois ou três caras falam, peraí, mas se tem essa estrutura aí, nós podemos injetar um projeto imperial nela, porque ela, se tem a estrutura que se espalha pelo mundo inteiro, né, você pode criar uma espécie de um imperialismo burocrático. Professor, que não vai governar, vamos dizer, pela força das armas, nem pelo comércio, nem por nada, mas pela imposição lenta e gradativa de regulamentações uniformes. No fim, você faz com que, vamos dizer, sei lá, um juiz lá no Tribunal Penal Internacional, nomeado por meio puramente burocrático, acaba tendo mais poder do que o presidente da nação mais armada do universo. É um paradoxo, né? Mas isso está acontecendo. qual é a relação de função, a comparação das funções entre um rei e o imperador? Qual a diferença de atribuições? Não, isso primeiro varia com o tempo. Quer dizer, durante a Idade Média, o rei era apenas um primus inter pares. Era o líder da aristocracia encarregado de arbitrar as divergências entre eles e de reuni-los para a defesa comum. Tá certo? Com o tempo, os reis vão percebendo que aqueles que os constituíram, quer dizer, os aristocratas, também são, vamos dizer, obstáculos ao exercício do seu poder. Então começa uma briga que dura séculos entre o rei e a aristocracia. Quer dizer, a aristocracia faz o rei e o rei quebra as pernas da aristocracia para reunir todo o poder na sua mão. Tá certo? Que é, que é o processo que aparece, o processo de Ivão Terrível, do Eisenstein, é isso aí. Então, este processo, vamos dizer, de afirmação do poder do rei, ele reforça também o sentido de unidade nacional. Porque o rei apelava para o quê? Ele apelava para o povo. Então, se formar uma aliança entre os de baixo e o que está mais em cima, para quebrar quem está no meio. Na época que os reis, então, eram primos inter pares, qual era a função do imperador? O que ele fazia? O imperador unificava vários reinos. Ele funcionava para vários reinos como o rei funcionava para vários senhores feudais. Eram dois escalões. Agora... Por exemplo, defender a Europa da invasão árabe. Isso. O desafio podia ser maior do que os recursos de qualquer comunidade aristocrática nacional. Então, exigiu uma aliança internacional. Então, é isso que o Império fazia isso. E, teoricamente, o Império deveria, vamos dizer, ter uma região administrativa que se identificasse mais ou menos com a expansão do cristianismo. Então, onde a Igreja chegava, também chegava o Império, de algum modo. Né? Agora, então, justamente nessa fase em que começam a se formar as monarquias nacionais, aquele senso de identidade nacional começa a ficar forte, então começa a aparecer um novo tipo de especulação intelectual em função dos problemas nacionais. Porque isso era absolutamente incomunicável com o repertório de problemas do filósofo medieval. Então, todos os problemas dos quais Maquiavel tratou, nunca foram tratados numa universidade medieval, ninguém se interessava por aquilo. Quer dizer, como é que nós vamos unificar a Itália e expulsar o invasor? Esse foi o ponto de partida. Maquiavel, antes do Príncipe, era um sujeito que só escrevia assim, poemas de circunstâncias, entendeu? Poema para literatura fútil, né? De repente ele aparece com o Príncipe. O que é o Príncipe? O Príncipe é um projeto. Projeto de unificação da Itália através de um líder que consegue angariar o apoio de várias facções, tá certo? Conquistar o poder e depois destrói essas facções, tá certo? Para que não o atrapalhem no exercício do poder. Quer dizer, ele sobe através da destruição daqueles que o ajudaram. Tá certo? E naquele momento isso parecia... A situação era tão caótica, os interesses em jogo eram tão heterogêneos, que parecia que realmente a única maneira de unificar seria através, da astúcia, do engodo, né? E da crueldade. Então Maquiavel idealiza este governante, que segundo ele, né, unificará a Itália e expulsará os invasores. O que não chegou a acontecer. Tá certo? Então, Maquiavel, essa é a primeira coisa que ele importante que ele escreve. Ele não escreveu isso muito cedo, ele já era maduro, mas é a primeira obra. Então você vê que isso já está fora completamente do repertório de questões do filósofo medieval. Isso era uma questão que não tinha importância teórica nenhuma, tá certo? Era apenas a discussão de um problema pragmático, nacional. Tá certo? É muito mais tarde é que os analistas, sobretudo a partir do historiador italiano Francesco De Sanctis, começarão a dar importância, a perceber alguma importância teórica na elaboração que Maquiavel fez. A ideia comum e corrente de que Maquiavel não era maquiavélico, ele apenas descreveu cientificamente uma sociedade maquiavélica, é a ideia de Francisco de Sanctis, e é uma ideia totalmente errada. Tá certo? Porque Maquiavel não está descrevendo nada, o príncipe de Maquiavel não existia, ele o inventou. Quer dizer, ele pegou várias sacanagenzinhas que ele talvez tenha visto um cometer uma, cometer outra, e supôs que fosse possível unificar e sistematizar todos os ardis para a conquista do poder, daí resultando, vamos dizer, o surgimento de um governante que unificaria a Itália. Interessante. Então, isso não é uma descrição científica da sociedade de maneira alguma, isso é a construção de um mito unificador. Ele gozou de fama no tempo dele? Quem? Maquiavel? Naquele círculo, sim. Naquele, é. Interessante que a gente pega alguma frase solta das obras de Maquiavel, é um trechinho que faz sentido, né? Não. Algum governante aplica aquilo, funciona. Não, tudo. Cada coisa separada faz sentido, mas não foi isso que ele fez. Ele fez um livro, fez uma proposta, a qual não chegou a se realizar. Agora, essa proposta, ela era uma proposta, uma profecia. Ele está anunciando, né? Ao mesmo tempo, ele está anunciando a vinda do príncipe e está torcendo para que o príncipe venha. É próprio marxista nesse sentido. Não, o marxista que se baseará nisso, é. Então, em seguida, tá certo? Depois de ter feito essa proposta, é que ele começa a examinar a história europeia, tá certo? À luz dos conceitos que ele tinha criado para descrever o Estado ideal italiano. Então, ele primeiro escreve Maquiavel, escreve O Príncipe, depois ele escreve Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livre, que examina a história romana, e depois ele escreve História de Florença, na qual ele analisa a Igreja. E aí que ele cria a teoria das três Romas, que esta é a essência do trabalho de Maquiavel. O Príncipe é só um pedaço da história. As três Romas, que é a Roma Antiga, a Roma Cristã e a Roma do Príncipe. Tá certo? Então, a Roma Antiga, né, fracassou porque ela permitiu que a religião tivesse um papel autônomo em concorrência com o Estado. Tá certo? Então, uma dessas religiões acaba por crescer e destruir o Império Romano. Tá certo? A Roma cristã, ela fracassou, segundo ele, porque, primeiro, está identificado com a religião, e, segundo, é uma religião que incita, que convida os homens, vamos dizer, à passividade, à paciência, à humildade, e não, vamos dizer, à ação e à conquista dos seus objetivos. Tá certo? Então, a terceira Roma, que é a Roma do Príncipe, resolverá esses dois problemas, sintetizará, né, as vantagens das duas Romas anteriores, escapando ao mesmo tempo dos seus defeitos, né, e fará como? Através, vamos dizer, de uma nova fórmula de Estado, tá certo? Na qual, em primeiro lugar, não existe religião fora do Estado. O Estado tem o monopólio da religião, tá certo? E a religião é apenas o instrumento do Estado. Então, não existe nenhum aspecto de transcendência, de vida após a morte, nada, nada, nada, nada, nada. Quer dizer, a religião é só um elemento do Estado. Tá certo? E é o culto do próprio Estado, mais ou menos como César era um deus, né? E, em segundo lugar, esta a religião de Estado será baseada não na humildade evangélica, mas no que ele chama virtude. Virtude é a força, a ambição, a força. E a luta pelos seus objetivos. Ele diz, será por um lado um Estado igualitário, no qual todos participarão, tá certo? Porém, ele usa aí um elemento que ele tirou de Epicuro. Epicuro no Tetrafármaco. Tetrafármaco era o quadro para o remédio, para os males humanos. Um desses remédios é o seguinte, você tem que perder o medo dos deuses. Perder o medo dos deuses, perder o medo da vida após a morte. Portanto, perder o medo da morte, etc, etc. E Maquiavel diz que para a constituição de um Estado saudável, quer dizer, da Terceira Roma, tal como ele a concebe, é necessário, absolutamente necessário que os homens percam o medo dos deuses, mas que não percam o medo dos homens. Certo? Então, Você vê que ele concebe a ideia do Estado totalitário. Tá certo? O Estado totalitário, por um lado, é igualitário, todos são iguais, mas os que estão no governo são temíveis. Né? E é o temor que a população tem deles que mantém o Estado de pé. Então, o Estado baseado no terror, no fim das contas. Agora, o curioso dessa história é que ele primeiro inventa o futuro. E da descrição que ele fez do futuro ideal, ele tira os conceitos com os quais ele contará a história anterior. Então, Maquiavel é o primeiro exemplo, claro, do que eu chamo de pensamento messiânico. O pensamento messiânico é aquele que conta o passado, tá certo? Com base numa hipótese de futuro. O príncipe tem uma característica messiânica? Não, o príncipe sozinho não. Sozinho não. Não, sozinho ele é só uma proposta política. Considerado o conjunto da obra de Maquiavel, ele se torna messiânico. Quer dizer, o messianismo não é só você anunciar algo do futuro. Bom, isso aí muita gente pode fazer. Tá certo? O que eu tenho chamado de pensamento messiânico é... Vira, dentro desse negócio do Erich Fügenich, da influência gnóstica nas ideologias modernas, tal, eu isolei um pedaço. Eu falei, por baixo desse fenômeno muito complexo que o Fügenich está descrevendo, existe um outro fenômeno mais simples, que está presente em tudo isso, que é o fenômeno do messianismo. Entendido assim, o messianismo, para o pensador messiânico, o futuro é mais real do que o passado e do que o presente. Então, ele primeiro vislumbra o futuro, vislumbra, profetiza, etc, etc. E depois de ele ter descrito o futuro de algum modo, ele tem ali um corpo de conceitos, de categorias, que aí articulam a narrativa do passado, de modo que esse passado conduza, logicamente, a esse futuro. Entendeu? Com a pessoa como o profeta. Sendo o profeta, assim, o parteiro, por assim dizer. Quer dizer, o messiânico nunca é utópico. O utópico é que inventa uma sociedade ideal para ser, vamos dizer, realizada em lugar não definido, numa época também não definida. O utópico não luta pela sua utopia, mesmo porque ele a declara uma utopia, ele apenas sonha, ele cria um modelo e pronto. Mas o messiânico não. Entre o pensador utópico e a sua utopia, existe uma distância infinita. Mas o pensador messiânico já é o primeiro capítulo da instauração do futuro que ele premeditou. Então, ele é uma força agente na sociedade. Ele tá já não só profetizando, mas colocando em movimento. Tá certo? Então, ele é mais profeta nesse sentido do que o pensador utópico, porque profeta vem do termo profero, o verbo grego profero, que quer dizer, não é só profetizar, ou vaticinar, ou anunciar, mas é fazer acontecer, mandar. Mandar acontecer. Nesse sentido, é pragmático. É mais pragmático, né? Então, quer dizer, o messiânico ele já anuncia um futuro e já começa a se dirigir para lá. E em função desse futuro, ele aí tem os conceitos com os quais ele descreve o passado, e o passado, naturalmente, é descrito como uma lógica implacável que deve conduzir àquele futuro tal como ele premeditou. Então, é a estrutura ternária do pensamento messiânico. Mas né? Agora Hegel não fez mais ou menos a mesma coisa? Mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Aprendeu com... Hegel, Comte, Karl Marx, etc, etc. Como é que faz o escrevismo de hoje? Quer dizer que a estrutura lógica do messianismo, ela é idêntica, e ela é um fenômeno muito mais simples de demonstrar do que o negócio gnóstico. Entendeu? Eu sei que o Fugger tem razão nessa coisa gnóstica que ele está falando, só que esse é um processo muito complexo, muito abrangente, muito sutil. Então, peraí, dentro disso você pode isolar um pedaço cuja prova é independente do restante. Qual é a estrutura? Primeiro você concebe o futuro, daí desse futuro você tira as categorias dos conceitos, e em seguida você, com base nessas categorias dos conceitos, você faz uma narrativa do passado, do presente, que conduz, né, que tem este futuro, então, como conclusão da premissa, das premissas. Mas qual é a premissa? É ele mesmo. Quer dizer, é um silogismo. Baseado na petição de princípio. A petição de princípio é demonstrar uma premissa com base na própria premissa. Entendeu? Então, primeiro, você vê que pelo assunto, a obra de Maquiavel já não podia ser discutida dentro da Universidade Medieval, porque não tinha nada a ver com ela. Pelo modo raciocinante, que é de uma filosofia da história, ele também já não podia. Tá certo? Porque a única filosofia de história que se conhecia era de Santo Agostinho. E a de Santo Agostinho, ela culminava não num futuro terrestre, mas no fim dos tempos. Tá certo? Então, Santo Agostinho não está falando num futuro temporal. Aliás, ele separa muito bem o fluxo temporal, tá certo? Que segundo ele é uma sucessão de acontecimentos insensatos, e, vamos dizer, a história da igreja, a história sacra, que esta tem um sentido, mas esse sentido não se perfaz na história humana, sim, se perfaz no juízo final. Assim como a vida de cada indivíduo se perfaz no juízo final. Então, por aí você vê que, tanto pelo assunto, quanto pela forma, pelo modo raciocinante, Maquiavel é um produto totalmente estranho para o intelectual medieval. Não é isso? Mas não só Maquiavel. Este modo de raciocínio se tornará quase um modelo para o pensamento moderno. Professor, ele estava pensando numa sociedade ideal como Platão pensou na República? Não. Não, não, não, não, não. Platão, quando pensa a república, para ele é um modelo descritivo, tá certo? Feito sobretudo para o julgamento das sociedades existentes. E não, a república de Platão não é nem sequer uma utopia, no sentido moderno. E, vamos dizer, é uma... A república não passa de, vamos dizer, uma série de conclusões conjeturais que Platão tira da sua própria teoria da natureza humana. Sendo o homem assim, assim, assim, assim, assim, qual seria, vamos tentar conceber, qual seria a sociedade ideal para ele? Ele não está propondo que se faça aquilo. Ele está querendo só criar um quadro de referência. Um quadro de referência. Por isso não dá para dizer não que é uma utopia. De um projeto político. Não. Não, ele teve na juventude. Mas na época que estava elaborando a República, ele não tinha mais isso. A República não é uma utopia. A República é um, vamos dizer, um modelo, é um ideal tipo weberiano. Não é nem messianismo nem utopia. Não, não é nem messianismo nem utopia. É um ideal tipo. Então, vamos para comparar. Para comparar. É um negócio que não existe. Tá certo? É. Agora acontece que nesta época, vamos dizer, na mesma época de Maquiavel, começa-se a usar o ideal tipo. Tá certo? Por tudo quanto é lado, num sentido que se aproxima muito do raciocínio messiânico. No sentido de que o tipo ideal, inventado pelo pensador para servir de referência para conhecer a realidade, acaba se substituindo à realidade. Isso aparece muito claro no pensamento de Galileu. Galileu inventa, vamos dizer, modelos ideais. Com esses modelos ideais, ele mais ou menos descreve fenômenos reais que se aproximam dele, de algum modo, e em seguida diz que esses modelos ideais são a verdadeira estrutura da realidade. Entendeu? Então, isto, embora não seja uma proposta messiânica, pela estrutura lógica, é o mesmo processo. Quer dizer que o inventado começa a ser a base do real. Quer dizer, você tem um pensamento uniforme da igreja durante 8, 9 séculos, você, provavelmente você deve ter tido sempre... Não confunda isso que eu estou dizendo sobre a intelectualidade medieval com um pensamento uniforme da igreja. A igreja nunca teve pensamento uniforme nenhum, não. Mas ela não tinha... Bem, a escolástica acho que era do século XII para frente. Não, a escolástica é o seguinte, a escolástica começa a se formar muito antes. Chamado primeiro escolástico, é Boécio, século 6, 7, né? Não lembro exatamente, esse cara que me apagou a água. Mas é século 6. É um processo de lenta formação de um sistema de educação, de um vocabulário técnico e de um corpo de critérios, tá certo? Para discussão. Isso aí é a formação do âmbito de discussões, do ambiente de discussões, e não de uma doutrina uniforme. Isso era uma coisa feita para possibilitar a discussão. Não? Mas então, se não tinha assim uma contestação entre, eu penso também, no século VI, lá, ia ter um freelancer que pensava ao contrário? Não tinha freelancer, a divergência era interna. toda a história da filosofia escolar, a filosofia escolar é todinha feita de discussões, pô, que duram 7, 8 séculos. Pô. Não tinha intelectuais quase fora da igreja. Assim. Como é? Não tinha intelectuais quase fora da igreja. Então dá para alguém contestar. Não, intelectuais importantes fora da igreja, não, fora do meio universitário, né? Que não era clero, não era a mesma coisa. Porque o conceito de clero que nós temos hoje é completamente diferente do que tinha na época, pô. Clero hoje é camarada que foi ordenado padre, uma coisa assim. Na época, você se integrava no clero por o fato de você saber ler. Você sabe ler, então você já é um membro do clero. Entendeu? Então, é uma coisa muito mais informal do que hoje. E dentro desse clero, entre aspas, né, você tem a intelectualidade universitária. Tá certo? Mas é só acompanhar a história da filosofia medieval, você vê que aquilo lá tinha mil correntes em debate o tempo todo, o tempo todo. O que havia de unidade, vamos dizer, é a possibilidade do debate, tem um campo de debate que é inteligível, todos sabiam do que estavam falando, tinham mais ou menos, vamos dizer, critérios de arbitragem, quando não tinham, criavam e assim por diante, tá certo? Então você tem uma unidade da discussão, não uma unidade de doutrina. Você está entendendo? Então, nessa unidade de discussão... Agora, se você confundir isso com a doutrina da igreja, peraí, esse é outro processo, porque a doutrina da igreja também se forma na base da discussão. É. Quer dizer, um indeterminado item que permanece em discussão durante séculos. Quando a discussão chega no nível do insuportável, quer dizer, ninguém consegue resolver, tá certo? Daí se convoca um concílio, o concílio vota e daí fechou a questão. Formando o quê? Os dogmas. Os dogmas ou vêm do concílio ou vêm dos papas. Porque se o próprio concílio não consegue, então vem o papa. Está entendendo? E esta acumulação dessas sentenças finais, ela só vem depois de longa discussão. Se a discussão não conseguiu resolver o negócio, daí então tem que ter uma solução de cima. Essas soluções, vamos dizer, são esses decretos de concílios e papas que vão se acumulando ao longo dos tempos. Agora, eles vão se acumulando como? Eles vão se acumulando à medida que aparecem os problemas. Então, eles respondem a problemas que já estão dados aí. Mas, ora, os problemas não aparecem na sua ordem lógica. Eles aparecem conforme... dança conforme a música, é o problema que apareceu. Então, quer dizer, aqui você tem, digamos, um decreto papal sobre, sei lá, o casamento. Ali você tem um decreto papal sobre os juros. Aqui tem um decreto papal sobre os ritos. Aqui tem um decreto papal sobre o ensino, etc, etc. Então, como é que você vai construir unidade com isso aqui? Pode ter uma unidade, subentende-se, espera-se que tenha uma coerência no fundo. Tá certo? Mas a própria coerenciação dos dogmas é um problema. Não aparece feito. Agora, na cultura da almanaca atual, as pessoas acham que chegou a igreja com uma doutrina pronta e essa doutrina ela foi imposta a todo mundo durante 2000 anos. Eu digo, mas meu Deus do céu, isso seria o milagre dos milagres. Isso não vai acontecer. Na verdade, a doutrina da igreja não está pronta até hoje, porque se você tem mais um concílio, tem mais outro papa, etc., e o papa lança um decreto novo sobre algo que não tinha se falado antes, então ele está, vamos dizer, estendendo a doutrina. Um novo decreto pode criar problemas, vamos dizer, monstruosos da sua coerenciação com os decretos anteriores. Aqui fala-se muito de uma hegemonia da igreja do Brasil. Não, a hegemonia quer dizer isso, quer dizer que a discussão estava, de certo modo, dentro dela, eram todos membros da igreja. Então não tinha discussão contra a igreja. É? Mas não tinha, como é que se diz? Quando surge pelo lado islâmico. Quer dizer, o primeiro elemento de contraste que aparece é o lado islâmico. Mas não é assim, os caras pegaram e impuseram uma doutrina. Não impuseram doutrina nenhuma, só tinha aquela, porra. Está entendendo? Então, aquela e que estava ainda em formação. E que história é essa também de impor uma doutrina a toda a população? Disse, meu Deus do céu, você acha mesmo que o camponês medieval, alguém lhe impôs alguma doutrina? Né? É ridículo, né? Eu não tinha nem ideia de doutrina, no máximo tinha uns símbolos rituais, dois ou três preceitos morais, mas muito vagos, entendeu? E isso era tudo. Né? Então, o que você tinha era, vamos dizer, uma elite intelectual, mais ou menos identificado com o clero, tá certo? E as discussões que se davam dentro dela. Ninguém nunca contestou o conjunto. O conjunto será contestado, quer dizer, a partir do século XVII, XVIII. Para que surgisse essa possibilidade de contestação, é necessário que houvesse, vamos dizer, a introdução de um elemento estranho que servisse de ponto de comparação. Você não vai contestar uma coisa no conjunto. Você não vai contestar o conjunto dentro do qual você está se você nunca viu nada fora. Isso não existe. É que nem assim, tem algum índio que dentro da tribo do índio, sem contato com outra tribo, ele contesta a religião da tribo? Não tem. Agora, se ele vai numa outra tribo e tem contato com o português e não sei quem, bom, daí tem elementos estranhos e ele, se apoiando em dados de uma, pode contestar a outra. Mesmo isto é um trabalho intelectual de psílio. Não aparece do dia para a noite. E os heresiarcas? Os heresiarcas estão dentro da igreja. Por isso que são heresiarcas. O que é uma heresia? Uma heresia é uma falsa interpretação do cristianismo. Se o sujeito é judeu ou muçulmano, ele não pode ser herege, porra. Você está entendendo? É, a expressão é outra, né? É que as pessoas hoje nem isso, nem isso, a pessoa diz, não, os hereges eram queimados na fogueira, os hereges eram todos cristãos. E esse que era o problema. O problema não é que eles vinham com uma outra religião. Não. A disputa era pelo cristianismo. Entendeu? É versões internas do próprio cristianismo. É uma luta interna. Aí entra talvez um pouco os novos cristãos. Eles superficialmente eram cristãos, mas mantinham práticas diferentes. Daí, como cristãos, eles estavam sendo heréticos. Não, se eles não propusessem uma nova doutrina, dizendo esta é a verdadeira doutrina cristã. Mas se eles praticassem. Não tem nenhum heresiarca importante, tá certo? Que tivesse origem nisso, nenhum. Nenhum heresiarca importante que tivesse origem nisso nos cristãos novos, nenhum. Não, eles eram queimados porque praticavam rituais não cristãos. Não, o problema não era esse. É que está escrito. Dependendo do lugar que você tivesse. Chamam de prática judaizante. Não, o judaizante é outra coisa. É um sujeito que já está convertido ao cristianismo. Sim. E ele manter uma prática judaizante não quer dizer que ele seja um herege. Um herege só se ele formar uma doutrina, porra. Tá? Então, se ele reinterpretar todo o Novo Testamento, né, adaptando ao negócio judaico, mas eu não vi ninguém fazer isso, eu não conheço nenhum. As grandes heresias são todas anteriores a isso. Então, ali não era um problema de heresia. Tá certo? Não era um problema doutrinal que tinha ali. Era um problema de como vamos disciplinar uma comunidade que não participa dos nossos, da nossa religião, mas que está aqui no meio de nós. O que nós fazemos com ela? Tem alternativas. Primeiro, deixa eles como está. É isso. Então eles ficam lá, você faz o negócio deles e não se mete no nosso. Mas, bom, como não se mete? É claro que se mete. Você tem ligação com eles, você conversa, você troca ideia, faz comércio com os caras. Então eles têm alguma participação. Então, nessa participação pode surgir como é que se diz? Como de práticas judaizantes que podem resultar numa heresia, se bem que não resultaram efetivamente. Então, já, bom, a segunda hipótese, põe todo mundo para fora. E também é mais fácil falar do que fazer. O que fez isso? Não é isso? A terceira hipótese. Deixa eles aí, eles ganham bastante dinheiro, nós ficamos bastante ricos, a gente vai lá e rouba tudo. É outra solução também. Certo? Então, ninguém, em suma, os judeus andaram para cima, para baixo, e ninguém, era uma batata quente, ninguém sabia o que fazer com eles. Por quê? Conceitos capazes de articular uma duplicidade de religiões dentro da mesma cultura nem sequer existiam. Ninguém sabia o que fazer com isso. Hoje nós entendemos, mas hoje nós somos capazes até de arbitrar certas questões que resultaram em fogueira na época. Resultaram em fogueira por quê? Porque não sabiam resolver. Então, o cara criou um problema, nós sabemos resolver, não conseguimos resolver o problema, resolvemos o cara, nós queimamos ele, pô. Está entendendo? Mas é que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de imaginar a impossibilidade que as pessoas tinham de elaborar isso na época. Nós hoje sabemos elaborar por causa da experiência, de toda a experiência que houve. Nós já sabemos a história do problema. O Weigl comenta que na época que ocorreu a transição do Império Romano de um Império Pagão para Cristão, os santos católicos e outros que faziam, vamos dizer assim, um lobby com o imperador pela adoção de práticas cristãs, eles em momento nenhum percebiam que fazendo isso, eles estariam impondo aos pagãos da época o mesmo tipo de restrição que eles tinham vivido antes. Esse tipo de coisa não sequer passava. Não, mas também não é o mesmo. Também não era o mesmo. A situação já era outra. Então, esse problema começa a surgir num período em que a própria civilização europeia está em formação, ela não existe, ela não tem uma identidade total. Hoje nós falamos Europa, assim, né? E bem, esse conceito de Europa surge muito depois. Civilização europeia, né? A gente estuda a criação da Renascença. Eles não tinham esse conceito. Todo conceito que existe, alguém teve que inventar e deu trabalho. Entendeu? Então nós hoje podemos entender, tem uma civilização europeia na qual você tem a contribuição grega, latina, judaica, você entende o sentido de unidade nisso aí, mas foi preciso muito estudo de história para isso. Agora, se você tem uma religião que está acabou de surgir, acabou de sair de dentro das perseguições romanas, tá certo? E de repente mal acabou de sair, vem as invasões bárbaras. E de repente esses monges e padres que eram os como é que se diz, os marginais da época anterior se tornam imediatamente os responsáveis por fazer frente à invasão. Por isso não tem mais administração pública, não tem mais governo, não tem mais, só tem padre. Padre não é governo. Então, bom, o governo que te perseguia acabou. Tá certo? E você também não é governante, mas acontece que você tem extra oficialmente a responsabilidade de governante. Por quê? Porque o povo espera que você faça tal ou qual coisa. No mesmo instante aparece, bom, agora tem aí um negócio meio que chama judeu. O que nós vamos fazer com isso? Porra, mata todo mundo, porra. Você está entendendo? É a solução que apareceu, uma das. Você está entendendo? Quer dizer, era um problema que transcendia infinitamente a capacidade de elaboração dos caras. Tanto que você vê todas as alternativas foram tentadas. Professor, mas isso prossegue pelo menos 1000 anos para frente da profecia. Como é? Isso não foi só no começo da Idade Média, do século V, VI. Isso começa para lá e vai se agravando com o tempo. Sim, mas você também precisa ver o seguinte, quando você fala. Quando você fala judeu hoje quer dizer uma coisa, na época queria dizer outra. Hoje você entende que existe uma identidade nacional judaica, você entende, sobretudo, que o judaísmo não é uma religião proselitizante. Ele tem uma certa identidade nacional. O sujeito nasce judeu e para ele se converter ao judaísmo é um problema, porque ninguém quer que ele se converta. Na época não era assim, os caras queriam converter. É. Porque tinha muita discussão e, sei lá, o rabino discutia lá com o professor universitário, o rabino podia ganhar e convertia o cara, pô. Então isso quer dizer que o próprio perfil nacional judaico não estava tão bem definido quanto hoje. Havia uma interface ali, entendeu? Nesta interface, então, havia a possibilidade de conversão para lá ou conversão para cá. Mas eu tenho um problema dos famosos cristãos novos, né? É também uma questão que geralmente só se vê hoje, onde, pelo seu lado catastrófico. Então a gente tem a impressão, todo mundo que se converteu, converteu só para escapar. Não foi, realmente não foi assim. Tem um cristão novo que virou papa, porra. Entendeu? E mais ainda, onde que os primeiros cristãos eram todos cristãos novos, né? Aliás, Jesus Cristo também era um cristão novo, tá certo? É? Nunca foi cristão. É, nunca fui cristão. De certo modo, se era cristão, não se... é difícil você... Só foi judeu. Né? Se perguntaram se Cristo era cristão, eu falei... A pergunta não se aplica, evidentemente, né? Era cristão no sentido de que ele acreditava no que ele mesmo estava dizendo. Então, existe muitos problemas que para nós hoje podem parecer ridículos. Na época não era absolutamente decisivo. E a gente vê que todas as tentativas de encontrar um modo de viver, todas foram ensaiadas e todas deram errado. Porque o quadro civilizacional então não admitia solução para isso. E mais ainda, quando veio o negócio do Estado leigo no século XIX, né, que abre então para a comunidade judaica, né, acaba o problema, porque como não existe mais uma religião oficial, então qualquer uma vale, né, abre faz, então, a participação em todos os campos da sociedade, sem nenhuma restrição, também surge um problema. Bom, ele participa, né? Ele pode ser senador, pode ser deputado, mas ele não pode ser isso enquanto judeu. Por quê? Porque o cristão também não é enquanto cristão. Entendeu? Então, quer dizer, você tem a liberdade, mas a custa da neutralização da sua identidade religiosa. Sua identidade religiosa é lá na sua casa. Aqui você, no parlamento, você não é cristão, nem judeu, nem coisa nenhuma. Você é um... É, a única coisa que pode, todo mundo pode ser aqui é maçom. Não é isso? Então, resultado. Em menos de um século, existem mais defecções do judaísmo do que houve ao longo de toda a história humana. Então, tem um monte de cara que nasceu dentro da comunidade judaica, foi educado, mas ele não se considera, não tem nada a ver com aquilo, ele pode até ser contra, ele pode até ser antissemita. Isto nunca aconteceu. Digo, isso aí não foi fruto da opressão, foi fruto da liberdade. Quer dizer, a liberdade criou um problema. E quando você vai ver, esta gente desempenha um papel importante na criação das ideologias revolucionárias modernas, que depois vão matar judeu pra caramba. Então, pensando bem, fala, olha, aquele negócio da Espanha, da Inquisição, era terrível, mas depois ficou pior. E são um tipo de problema que ninguém criou porque quis. É porque a gente não sabe, são situações que se criam e a gente não sabe o que fazer. Agora, hoje em dia, a moda é você julgar a história passada pelos cânones do direito atual. Tá certo? Então, é como você condenar à morte pessoas que já morreram no século XII. Tá entendendo? É um absurdo desse tipo. É uma coisa pueril, na verdade, né? Dizer que Atenas não tinha liberdade nenhuma, que não era democracia. É. Quer dizer, o negócio é totalmente extemporâneo, né? E tudo isso aí resulta da coisificação do tempo. Você pensa que o tempo histórico é uma coisa, que você pode olhá-lo de fora. Você não pode olhar de fora, você está dentro dele. Entendeu? É isso que o Fegelin diz. Bom, não pode haver um sentido da história, porque cada vez que você enuncia um sentido da história, ele se torna mais um acontecimento histórico. Está entendendo? Vai contar os anos da história. Ele é só mais um acontecimento. Então não pode ter sentido da história, pô. A não ser que você termine a história. Bom, depois que ela terminar, provavelmente vai fazer um sentido. Aliás, tem gente hoje em dia que se dispõe ainda a fazer julgamento de personagens passados, né? Até presente. Não, você pode fazer o julgamento se você tiver, vamos dizer, toda. Se você alcançar um plano de universalidade suficiente para abarcar a situação deles, você não pode. Não, eu não digo nesse sentido, eu digo julgamento mesmo. Julgamento sim, processo, processar Júlio César, tá, pode. Tem, de vez em quando aparece um negócio assim. Eu já pensei com esse negócio de lei de cotas, eu já pensei em, né, processar os italianos, né, porque nós éramos portugueses, né, a península foi ocupada pelos romanos, eles nos escravizaram. aí pelo século 2, 3. E eu quero minha cota, porra. É ridículo. Mas na verdade o que aconteceu com o africano? A mesma coisa, só aconteceu um pouco depois. É escravo, todos nós somos escravos, porra. Só que não foi escravo, foi o romano. Esse escravizou todo mundo. E olha, ser escravo em Roma era muito pior do que ser na América, porra. Então, essa imagem da história, o tempo histórico, como fosse uma coisa que você coloca assim, no quadro e observa e julga, tá, né? É claro que é imaginação pueril, é fantasia pueril. Mas, depois que você conseguiu equacionar isso verbalmente, ninguém segura mais. A hora que você consegue montar uma frase, ele acredita que é verdade. O ser humano é tão burro, que o único esforço humano, na verdade, é aprender gramática. Ele conseguiu montar a frase com sujeito, verbo, objeto, ele já acha que é verdade. Quer dizer, não pega nem sequer a diferença, vamos dizer, do extrato gramatical para o extrato lógico. Né? Depois para o extrato semântico, depois para o extrato de experiência real. Ah, isso aí a pessoa não tem, mas uma formação filosófica é, sobretudo, você conseguir raciocinar tendo sempre em vista isso. Quer dizer, que do conjunto da experiência que você tem, o qual não é uma coisa, né? Tá certo? Mas é um, vamos dizer, é o próprio mar no qual você está submergido, você tira alguns elementos e cria conceito e dá um nome. Daí, com outros elementos, você criou outros nomes e daí você junta os nomes para fazer um raciocínio. Eu digo, bom, a possibilidade de que os elementos reais estejam conectados exatamente como eles estavam na sua frase é remota. Entendeu? Raramente você consegue fazer isso. Em geral, o que você faz é um, vamos dizer, é um símbolo totalmente subjetivo que o outro entende, traduzindo nos termos da subjetividade dele. Mas todo o esforço filosófico ao longo dos séculos é para sair desse pastiche verbal originário e você saber o que chegar a saber do que você está falando. Ou seja, você ser capaz de reportar os conceitos, os símbolos, tal, a elementos de experiência identificáveis, que você fala assim, olha, é isso que está acontecendo, é aquilo... Agora, em geral, onde a mistura de elementos heterogêneos dentro de termos que expressam apenas a unidade do sentimento do falante, não a unidade de um fenômeno objetivo, é um negócio absolutamente impressionante. Impressionante. Né? Quando, por exemplo... Eu acho engraçado o pessoal militar, nacionalista, né, dizer, ah, os americanos estão fazendo isso assim, assim. Quer dizer, ele pega o conceito que ele aprendeu de poder nacional, que ele aprendeu na escola de guerra, né, e ele aplica para os Estados Unidos, ele acha que existe um poder nacional americano, no mesmo sentido que a escola de guerra pensa, falando, não existe nenhum poder nacional americano nesse sentido, que é, vamos dizer, a somatória dos recursos nacionais, condensada numa proclamação de objetivos nacionais que o Estado, através de um governante, tenta realizar. Eu digo, se algum presidente americano tiver um projeto desse, os caras fuzilam. Entendeu? Aqui tem objetivos nacionais. Né? A gente fala para os americanos de objetivos nacionais. Eu digo, como objetivos nacionais? Que porra é essa? Né? E se tiver objetivos nacionais, quem tem que resolver isso é a nação, o Estado não tem nada a ver com isso. Né? Quer dizer que eles jamais vão aceitar um Estado que tem objetivos nacionais. Porra. E, no entanto, vamos dizer, aqui no Brasil, como o Estado no Brasil é um elemento fundamental para a formação da própria identidade nacional, né? Aqui é possível que o Estado se torne, vamos dizer, de certo modo, o criador da nação. Ele, de fato, é. Aqui, em grande parte, é. Então, você pega esse conceito e aplica. Quer dizer, com esse conceito feito para definir, não o Brasil, mas para definir o que vocês mesmos queriam fazer com o Brasil, e que sequer chegaram a fazer no tempo da Escola Superior de Guerra, você vai usar isso agora para explicar os Estados Unidos, mas é tão fora. Né? E, no entanto, os caras discutem isso seriamente. O sujeito acha que George Bush, o Clinton, é o... Como é que se diz? É a encarnação do poder nacional americano. Fala, não existe poder nacional americano. Você tem um poder do Estado, um poder do governo, um poder das comunidades, um poder dos grupos de pressão, um poder disso, um poder da mídia, um poder daquilo, blá, blá, blá. Ninguém unifica isso em objetivos nacionais, nem em tempo de guerra. Talvez a Constituição. Não, nem a Constituição. Porque a Constituição não proclama objetivos nacionais permanentes, mas apenas regras de jogo que são permanentes. Ela não proclama um único objetivo a ser atingido. Defesa dos direitos não é objetivo. Não, isso não é objetivo. Não, não, não. Isso é a regra permanente. Isso não é um ideal a ser atingido. É um direito, né? Todo homem tem direito à felicidade. A Constituição não fala de vida, fala de princípio. Eles não estão proclamando um objetivo a ser atingido. Eles estão expressando o modo de vida que eles já têm, os valores nos quais, com base nos quais eles já viviam. Não tem nada que esteja na Constituição americana que já não correspondesse à prática daqueles caras. Eles simplesmente pegaram o seu estilo de vida e colocaram no papel. O Brasil, não faz espinha, ela faz de princípio. Ela não... Eles tinham dois séculos de prática daquilo. Ela é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Ela é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Mas isso é uma das definições. Tem um sujeito chamado Elliot Goodman, um analista estratégico muito bom, que diz que a diferença entre um regime democrático totalitário é o seguinte: no regime democrático as regras do jogo são permanentes e os objetivos variam conforme o lugar, o momento e conforme a cabeça das pessoas. E o regime totalitário tem objetivos permanentes e as regras de jogo é que mudam conforme a conveniência do momento. Então você vê que o Brasil, que é um país que tem objetivos permanentes, as chamadas aspirações nacionais, tem um livro do José Honor Rodrigues, Aspirações Nacionais, o país que nós queremos. O Brasil vive em função disso há mais de 50 anos, desde o tempo de Getúlio. As aspirações, o que nós queremos chegar a ser. Tá certo? Então, os objetivos são permanentes, é a regra do jogo. A hora é a ditadura militar, depois é o comunismo, depois é a esculhambação geral, conforme o... Então, o Brasil foi feito para ser totalitário. Aqui não vai ter liberdade jamais. Você tem intervalo de liberdade. Você respira um pouquinho entre duas ditaduras, você respira um pouquinho. Um outro comentário que eu preciso fazer é que um regime onde os objetivos finais sejam imutáveis e as regras do jogo sejam variadas, obviamente não vai dar certo. E se as regras estão mudando o tempo todo, é claro que não, não é possível haver um projeto claro contínuo. Não, o projeto é contínuo. Ou, quer dizer, o objetivo é contínuo. Não, na hora de botar em prática, se as regras mudam, não dá para ver uma ação contínua no tempo. Não há legitimidade, não tem lei, não tem moral, não tem ordem, não tem merda nenhuma. Tem só a vontade de quem está no comando. Obsessão. Quer dizer, quer dizer, aquele cara, né, ele incorpora a identidade. Você pegar assim, o presidente americano, que os caras mais adoraram, tá certo? Ninguém achava, vamos dizer, que ele era o país, que ele era a encarnação do país. Então, ninguém achava isso. Ninguém vai dizer isso do Ronald Reagan, do Kennedy, do Roosevelt. Ninguém vai dizer uma coisa dessa. Por isso, você acha cômico dizer uma coisa dessa. Né? Agora, aqui não. Aqui o Getúlio Vargas foi isso. Agora o Lula é isso. Né? Quer dizer, é um poder mágico. Ele representou a identidade nacional de Marx. A pessoa disse, se ele morrer da guerra civil, olha que coisa terrível. Um país que está assim, ele está para morrer. Quer dizer, a sua unidade está toda numa pessoa. Se ele morrer, né? Dizem que o Lula está bebendo para caramba, eu também beberia no lugar dele, porque pô, a responsabilidade demais, pô. Um pobre mortal. Eu sou a unidade nacional. Esse aspecto é um aspecto cultural até do povo. As pessoas verem assim. Eles querem um governante no qual eles vejam a encarnação da unidade nacional que eles não têm. Isso viria da monarquia? Não. Ou vem talvez daquilo que a gente está falando antes, de culturas, até. Vem de que é um país criado pelo messianismo, é um país, como é o país do futuro, você está entendendo? É um país que não existe, mas, antes não mas que pretende chegar a existir. Você está entendendo? O Brasil era o quê? Era uma colônia. É, De repente, esta colônia, por um desarranjo qualquer, se torna independente. E daí os caras dizem, agora nós temos que fazer um país, como é que vai fazer? É? Porque os americanos não aconteceu nada disso. O que eles botaram na Constituição era o seu estilo de vida já consolidado por séculos de experiência. Então, eles tinham um estilo de vida que era diferente do inglês, que era baseado na autonomia das comunidades, essa coisa toda, que era a verdadeira civilização que tinha lá. E eles falaram, nós somos assim, nós queremos viver assim. Né? E para o brasileiro, o que, que significou a independência para o brasileiro? Significou absolutamente nada. É só uma coisa nominal, um orgulho simbólico, que não significa, não se traduz em... Pensando, o que nós ganhamos com a independência? Quer saber? Não ganhamos nada. Mas nada, nada, só perdemos. Quer dizer, nós hoje podíamos ser um império trinacional, tricontinental, né? Com uma língua unificada, falada em três continentes, e nós não somos nada disso. E o que ganhamos? Ganhamos coisa nenhuma. Ganhamos, vamos dizer, os caras envolvidos na coisa, né? Eles ganharam a sua satisfação subjetiva, a sua vaidade, no fim das contas. E esses caras são os inventores do Brasil. Então, o Brasil toda hora tem que estar sendo inventado, porque é o país do futuro, tem que ter o projeto nacional, as aspirações nacionais, etc, etc. Então, olha, é a pior coisa que pode acontecer para o povo é ir para esse lado. Que era, se você quer saber, o mesmo problema, no fundo, nesse ponto de vista, o mesmo problema da Alemanha. É a questão das leis que não pegam também, né, mano? A lei não pega por causa disso, porque... Nós sabemos o objetivo, mas não sabemos como chegar lá. Então tenta de um jeito, tenta do outro. É a lei experimental. Que enuncia mais um desejo do que... Claro. Agora, se você disser, bom, então vamos fazer aqui uma nação no sentido que os americanos fizeram. Nós vamos pegar a nossa prática atual e convertê-la em lei. Também não dá para fazer isso. Não dá. Acho que nem cara... Não, não, a realidade é tão temível, tão caótica, que as pessoas fogem para o ideal, para o futuro, etc, etc, porque não aguentam ver o caos. Agora, até quando vai continuar essa fantasia? Então, quer dizer, o nosso modo raciocinando é todinho messiânico. E pior, tem gente que do mundo inteiro está incentivando. Quer dizer, o Lula foi o primeiro que foi proposto para o Prêmio Nobel da Paz antes de ter feito o que quer que fosse pela paz. Ele nem pensou em fazer. O cara não acabou de ser eleito, bom, agora posso fazer algo pela paz. Não precisa fazer, já tem o Prêmio Nobel aqui. Esse é messianismo na sua mais pura expressão. Você vai ser premiado pelo que você fará no futuro. Você pode, talvez, o Arafat e o... É. É um prêmio de incentivo. Então não precisa ser muito esperto para perceber que isso é demência, que isso nunca dá certo. Faça o que fizer, não vai dar certo. E que, sob todos os aspectos que você considere, é um país condenado. O senhor sabe se algum outro país está em situação semelhante? Muitos. Esse país da África aí. Eles são o quê? São apenas projetos. Ah, nós queremos virar um país e queremos ser respeitados internacionalmente, etc, etc, etc. Agora, como é que nós vamos fazer? Ah, experimenta aqui o socialismo, experimenta o fascismo, experimenta não sei o quê, põe aí o regime tribal, vamos ver se funciona, fazer uma macumbinha. Tá, né? Faça o que fizer, dá errado, porra. Porque a coisa é irreal. É postiça. Totalmente postiça. Mas, por exemplo, o caixa mental liberalismo, a economia crescer, aí todo mundo começa a ter um padrão de vida melhor. Bom, experimentar o liberalismo, isso também, eu acho isso também é utopia. O liberalismo, afinal de contas, também é messiânico nesse aspecto. Ah, liberalismo, economia, vai tudo bem. Então, eu falei, peraí. Né? Mas experimentar o liberalismo pragmático, como fez, por exemplo, o Chile. Bicho, o Chile... Primeiro, o Chile tem uma população inglesa enorme. Se a pessoa tem prática, trouxe alguma prática desta coisa. Segundo, há 50 anos já era o país mais culto da América Latina. Então, aí pode ser. Quer dizer, o liberalismo serve para essas pessoas, porra. Você não pode pegar uma tribo, né? Libertamos a tribo e para que? Pronto, livre comércio. Mas você não pega para capaz, né? Professor, é verdade realmente que o liberalismo pressupõe uma série de, e não pode prescindir de uma série de condições extra-econômicas, culturais, éticas, que ele mesmo pode criar, então tem que estar dados para aquele ponto. Claro, né? Essas condições têm que existir anteriormente, às vezes elas se verificam, às vezes não. Sim, mas no sentido de que ele se baseia muito mais diretamente uma série da realidade, o liberalismo em si, e não o projeto do liberalismo. O liberalismo em si, o mérito dele, em questão de mérito, ele se baseia muito mais diretamente em uma série de relações. Se você falar liberalismo, como sinal de capitalismo liberal, ele é baseado apenas na racionalidade econômica. Sim. Tá certo? Agora, quais são as condições que você tem para viver segundo a racionalidade econômica? Pensa bem, você pega um indivíduo qualquer e diz, olha assim, para a sua conveniência econômica, para você prosperar, convém que você faça isto, mais isto, mais isto, mais isto. Tudo isso está perfeitamente lógico. Agora, entre esse esquema e a psique real do indivíduo, pode haver um abismo. Você deveria fazer isso aí, mas supondo, só que primeiro, você precisaria parar de beber, você precisaria parar de ser louco, entendeu? Tem mais uma série de condições, supondo que você esteja normal, em condições, né? Então você faça isso. Agora, você é a mesma coisa que você dá um bom conselho impraticável, entendeu? Quer dizer, o carro está rolando pela ladeira abaixo. Você diz, cara, pisa no break. Você fala, não tem break, porra. Sim, professor, mas isso é verdade. Mas a questão da economia de mercado é que ela se baseia em determinados dados da experiência humana que são encontrados e verificados em. Sim, quer dizer, que isso é expressão. Quer dizer, o liberalismo capitalista é uma ciência. É uma ciência da economia. Uhum. Tá certo? Então, ele, dentro deste âmbito em particular, funciona perfeitamente bem. O problema é a conexão entre a economia e o restante. Pois é, mas todos os seres humanos vão compartilhando, de alguma maneira, dessa experiência, pelo contato com a realidade, sobre a qual... Não, porque a economia não é uma ciência teórica, é uma ciência prática, é uma ciência dos meios para chegar a um fim. Uhum. Quer dizer que... Isto é válido para quem participe da experiência e tem a condição de participar dela. Para quem não tem, aquilo é irreal. Eu tenho dois exemplos disso. Aqui no Brasil, a gente vê regiões que foram... onde você tinha pequenos terrenos, sítios, assim, e alguns desses foram ocupados por imigrantes, japoneses, alemães, não sei o quê, e viraram sítios extremamente prósperos. E no lado... exatamente com as mesmas condições, mesma terra, tudo. Tudo. Miséria. Isso aí tem um cara que era. Feito que ele era comandante de uma academia da aeronáutica. O pessoal da aeronáutica precisa tomar muita vitamina C porque precisa enxergar bem. Então, que tá laranja, suco de laranja para burro, para os estudantes, né? Então fala, bom, onde é que nós vamos comprar laranja? Está muito caro, vamos fazer uma plantação de laranja nós. Então tem um terreno que pertence à aeronáutica e volta, eles lotearam em 8 pedaços. Né? E arrendaram para 8 fazendeiros, dos quais um era japonês. Então, o que vocês querem para fazer? Ah, eu quero crédito, não sei o quê, eu quero papapá, eu quero mais isso, mais aquilo, papapá. O japonês fazia duas coisas. Eu quero duas coisas. Eu quero um trator e permissão para vender o excedente para fora. Dou a cota de laranja que vocês querem, o resto eu vendo, tá bom? Só isso que ele exigiu. Os 7 faliram. O segundo exemplo... Só que ele dizia o seguinte, o cara disse, como era o negócio? O japonês tinha um trator, tinha ele, a mulher e o filho. Então era assim, 8 horas de trator para cada um. Qualquer hora do dia ou da noite que você fosse, tinha alguém no trator. O trator nunca parava. O cara cumpria o seu tempo, depois entrava a mulher, depois entrava o filho. Então, é disciplina familiar, vamos dizer, já orientada em vista da racionalidade econômica. Para isso, você precisa de experiência de séculos. Pô. Isso, quer dizer, para funcionar o liberalismo, precisa ter civilização. Claro, precisa ter civilização, precisa ter cultura, e cultura se forma aqui, com o tempo, com a guerra, sobretudo. Sem força não funciona. Domar um animal sem força... A guerra é um elemento tremendamente organizador. Aqui não tem guerra, porra. Mais ou menos. Vai começar. Mais ou menos. Não, guerra vai ter confusão, não, guerra não. Porque a inflação legislativa, o inchaço estatal, de que o Paul Johnson fala, do século XX, as próprias teorias do Keynes, todas. Mas o inchaço estatal já é fruto desta mesma coisa que eu estou dizendo. Quer dizer, as pessoas. Um país só existe como projeto. Quem encarna o projeto? O Estado. Então, ele é a única coisa efetivamente existente. Sim, sim. O resto é só possível. Então, aonde eu tenho que me encostar para ter alguma realidade? Só no Estado. Então, eu tenho que ser funcionário público. Mas é que está, numa situação de guerra, o Estado é o único interlocutor possível, é a única liderança possível. Não é só isso. No, na guerra, é que o Estado demonstra a sua insuficiência. Na guerra, o Estado precisa do povo. Entendeu? E é essa que é a diferença. Na guerra, a iniciativa não está, de fato, na mão do Estado. Na guerra, se o povo não apoiar, vai para o brejo. Quer dizer, se o Estado quiser guerra, o povo não quiser, acontece como aconteceu na guerra do Paraguai. Na Argentina, morreu mais gente na frente interna, lutando para não ir para a guerra, do que na própria guerra. Entendeu? Sim, mas agora, aqui no Brasil, não, na época, veja, pega o livro do Ramírez Chacón, a história do Senado, e você vai ver que a guerra do Paraguai foi o grande formador da identidade nacional. Porque o povo inteiro apoiou. Por que será? Por que apoiou? Não sei, porque o imperador é simpático. E porque nós fomos atacados em primeiro lugar. Não era assim, se o imperador tivesse um projeto imperialista e tal, mas que ninguém está entendendo, que imperialismo, mas vou invadir o Paraguai para quê? Não, peraí, o Paraguai invadiu. Deu medo. Então, o medo unifica o povo, tá certo? Em apoio ao governo. Mas você não pode dizer ou criar uma história de que outro país invadiu, porque não há uma série de mentiras possíveis. É difícil. Se você não tiver um fundamento em ré, não vai. Quer dizer, Hitler conseguiu apoio de todo mundo, porque as coisas que ele estava dizendo estavam acontecendo mesmo. Ele disse, estão nos roubando, estão nos esfolando, estão não sei o que vai. Todo alemão sabia disso, pô. 90% do que eu produzo vai para pagar dívida do governo que já acabou? Até quando? Né? Então, aqui, o que ele dizia era real. Entendeu? O senhor diria que era preciso esse fundamento de ré até algum tempo atrás, mas que agora... Não, sempre é necessário, sempre é necessário. Se não tiver, não vai. Mas isso quer dizer, por exemplo, que a eleição do Lula se baseia em premissas verdadeiras e que... Não, eu estou falando de guerra, porra. Hã? Sim, mas aquilo que se aplica a guerra, não é qualquer outro. Não, não, não. Não, não, não. Isso é especificamente a guerra. Você começa a opinião pública sobre a guerra. Veja, na guerra, todo esse blá, blá, blá desaparece, entendeu? Você é confrontado com realidades materiais terríveis. Entendeu? Não dá para enganar muito tempo. Por exemplo, tentar manter alto o moral das tropas. Eu digo, peraí, você pode manter isso até um certo ponto. Agora, vamos supor, você vai manter alto o material das tropas. Mas acontece o seguinte, os seus oficiais são todos corruptos, estão roubando material bélico, tá entendendo? Cada um só cuida de si. Como é que o moral dos oficiais... Não é possível. Quer dizer, ou existe uma solidariedade efetiva, que de modo que os interesses pessoais sejam transcendidos em favor do objetivo comum, ou não vai se fazer, porra. Entendeu? Então é isso aí, você estuda a história da França. Por que os alemães tomaram a França em uma semana? Porque na França só tinha filha da puta, porra. Cada um só pensando em si. Cada grupinho, né, querendo tirar vantagem da situação, tá bom. Então o alemão entra lá e acaba com todo mundo, porra. Você não tinha um verdadeiro espírito, como é que diz, de defesa nacional. Mas isso você está falando da guerra... Segunda guerra. Segunda guerra. Na primeira tinha. Na primeira tinha. Na primeira tinha. Mas uma das coisas... Então essas coisas não se inventam e não se criam pela propaganda. Sim. Pela propaganda você cria um presidente da república, você vende chiclete... Você pode até mudar os hábitos morais da população gradativamente, pode fazer um monte de coisa. Agora, guerra não. Guerra não se brinca, tá entendendo? Porque você está lá fazendo os seus planos, mas o inimigo está fazendo os dele e você não sabe. E antes de você botar os seus em prática, ele já está botando o dele. Quer dizer, você está. É aquele negócio do Ribbentrop-Molotov, né? Que estão lá, quando o Molotov foi lá para assinar o pacto, né? O Ribbentrop estava se gabando, não, a Inglaterra está liquidada, blá, blá, blá, blá. No meio da conversa, um bombardeio, eles têm que se esconder no bunker, tá entendendo? E eu vendo aquelas bombas, etc, etc. Daí o Molotov fala, porra, mas se a Inglaterra liquidada é isso aí, imagina se não tivesse. Então não adianta, não adianta propaganda, não adianta em guerra, isso aí tá, foi testado mil vezes. Ninguém ganha a guerra na hora da propaganda. Mas o que eu estava dizendo que me parece, na questão da operação estatal, ser alavancada para a guerra, por exemplo, se você olhar o Keynes, ele começa aconselhando o governo britânico na Primeira Guerra Mundial, e toda a questão do Estado do Ministério Social tal, começa a tentar ficar em tempo de paz como um tipo de economia de guerra. O Estado ter, em tempo de paz, poderes que ele tinha durante o... Mas a economia de guerra se baseia na disposição nacional ao sacrifício de todos pela causa comum. Se não existe isto, não pode ter. Agora, se você tenta fazer uma economia de guerra em tempo de paz, o que, que vai dar? Vai dar uma corrupção desgraçada, porque não tem inimigo nenhum, não tem guerra nenhuma, e as pessoas não estão juntas num esforço comum. Elas estão cada um, né? Eu quero um emprego melhor que o outro, eu quero um pedaço da verba estatal, eu quero não sei o que, pronto. E vira a merda que virou o tal do New Deal. Os caras foram salvos pela guerra. Se não tivesse guerra, eles estavam ferrados. Então, assim, no último momento, quer dizer, graças a Deus, os japoneses soltaram aquelas bombas lá, senão ele estava ferrado. A coisa mais louca da história da economia foi o tal do New Deal. Porque o Roosevelt, ele fixava assim, o valor do dólar arbitrariamente. Quanto é hoje? Ah, é tanto. Assim. Ele não tinha controle de nada, aquilo era o caos total. Pega o livro de Roosevelt Myth. O livro é assombroso. Você não dá para acreditar que essas coisas aconteceram. Para que era um bando de louco. Quem escreveu? John Flynn. Então, John Flynn, é. John Flynn, esse livro tem, você descarrega na internet, de graça. Né? Então, quer dizer, a guerra é um poderoso fator, né? Tanto assim, que tem esse período que nós estamos estudando, todas essas identidades nacionais foram formadas pela guerra. A aristocracia se formou pela guerra, as nações se formaram pela guerra. Essas guerras, por exemplo, guerras de várias hoje em dia na África, que duram dezenas de anos, ou a própria questão palestina, que cada vez... O ânimo da população é mais belicista e tal, não obstante as besteiras. Não, isso aí não é um estado de guerra. Isso aí não é um estado de guerra, é um estado permanente de encheção de saco no qual ninguém quer fazer guerra. Porque se fizesse guerra, resolvia. Não resolve? Não resolve por quê? Porque o cara quer resolver pela paz. Eu digo, não dá. Então vai ficar assim. Agora, ah, veio o homem-bomba, não sei o quê. Ah, Israel bombardeou, não sei o quê. Vai ficar esta merda indefinidamente. Porque não há a menor condição de paz aí, de jeito nenhum. Não tem porquê. Não se trata de uma nação em guerra contra, se trata de um bloco civilizacional, tá certo? Imbuído de ambições messiânicas, que acha que tem que islamizar o mundo. E que tem lá uma pedra de sapato dele chamada Israel. Quer dizer, ele não aceita isso nem que tivesse do outro lado do oceano, quanto mais ali do lado. Eles não podem desistir disso. Então, esse é mais um mundo, é um processo revolucionário. Um processo revolucionário, aí vigora a propaganda, vigora a mentira, vigora tudo. Agora, se partir para a guerra, todos têm que falar a verdade. Então, na guerra dos seis dias, mostrou a verdade. O que é verdade? A verdade é o seguinte, vocês não são de nada, nós acabamos com você, assim, exatamente seis dias. Citando, na verdade, foi um dia. Então, por isso que a gente está certo é o Sharon. Agora, não deixa o velho fazer as coisas, ele sabe o que está fazendo. Nós vamos lá, damos um cacete neles, eles ficam bonzinhos por 40 anos. Não precisa matar muita gente, é só assustar. Você vai lá e passa o trator em cima da casa do Arafat. Não vai morrer ninguém, eles vão todos fugir, mas eles vão ficar quietos por 40 anos. Isso é verdade. A experiência demonstrou que é assim. Depois da Guerra dos Seis Dias, houve um período de anos e anos de sossego, né? 73. É. Seis anos. Depois o cara recomeça de novo, outra porrada. É só assim, é claro, não estou falando isso por eu ser belicista. Não é isso. É que analisando você vê que não tem, eles não vão parar nunca. Eles não podem parar. Para parar, eles precisariam renegar pelo menos 100 anos de pregação que eles estão fazendo para eles mesmos. Porque eles acham que agora essa etapa aqui é a, como é que se diz, é a virada islâmica. Vai islamizar o mundo. Então, é evidente que isso é um raciocínio messiânico também. O mundo todo será islamizado. Então nós contamos a história anterior toda como sendo a longa preparação da islamização do mundo. Ou seja, eles ainda estão, onde, intelectualmente falando, eles analisam a coisa nos termos que uma autoridade medieval analisaria. Eles não têm lugar para uma sociedade plural. Eles não sabem como fazer isso. Não é que eles não querem, que eles são malvados, não é nada disso, simplesmente não sabem. Porque todas as suas instituições foram criadas pelo Corão, etc, etc. Um longo desenvolvimento dogmático também complicadíssimo. Deu um trabalho filho da puta para fazer, tá entendendo? Então eles sabem organizar a coisa, contanto que seja com base no Corão. Qual é a condição para isso? É que ninguém mais abra a boca e diga outra coisa. Quer dizer, por exemplo, se você pega a Constituição iraniana, assim, é livre a prática de qualquer religião. Tá certo? Contanto que não seja pregado em público. Não é bem assim. É livre a propaganda religiosa, contanto que não fira os princípios corânicos. Então você pode fazer contanto que seja igualzinho que está no Corão, pô. Eles não sabem como fazer fora disso. Também a gente não deve ser maligno, são malvados, são atrasados. Não. Vai lá e examina o problema tal como eles o têm na mão. Eles têm lá uma civilização de 1400 anos todinha montada em cima disso. Como é que faz para mudar isso? Ah, nós queremos fazer democracia. Bom, falar é fácil. O fato de ter a civilização montada assim, não tem nenhum problema. O problema é querer que todos sejam assim. Mas eles não têm outra alternativa. Não sobrevive. Então, olha, o mundo para eles divide em dois pedaços. Dar es Salaam, a casa da paz, que é onde tem o Islã. Aqui todos estamos em paz, porque todos concordamos. E Dar al-Harb, a casa da guerra, que é tudo que está em volta. Está entendendo? Então, não tem jeito. Isso aí está no próprio Corão. E eles criaram uma civilização enorme, sob certos aspectos admirável, com base nisso. De repente, eles percebem o seguinte. Primeiro que eles perderam. Né? O poder que tinham antigamente, ficaram pobres, se ferraram, tá? Militarmente não são nada, mas ainda são muita gente, né? Tem gente pra caramba. Então estão humilhados, estão ressentidos pra caramba, tá certo? E não sabem fazer outra coisa, exceto o que tem feito ao longo de 1400 anos. Eu não sei a solução para isso. Entendeu? Então, por exemplo, como é que você vai democratizar um país islâmico? Invente aí uma jurisprudência que consiga adaptar legislação corânica e liberdade religiosa dentro do contexto real existente. É quase impossível. Não, o negócio implica problemas jurídicos que implicam problemas civilizacionais gravíssimos, seríssimos, para os quais ninguém tem solução. Entendeu? Não precisaria, se quer ajudar a paz no Oriente Médio, então comece a pensar, né? Estes problemas. Aí ninguém nem começou ainda. O que seria? Me diga o que é a democracia islâmica. Como é que funciona? A democracia islâmica também é o lá bemol, cor da abóbora, entendeu? É um abacaxi. Se é islâmico, não é nem democracia, nem ditadura. É outro negócio, porra, entendeu? Mas uma democracia que adotasse o Código Civil do Alcorão não seria funcional? Mas não seria democracia. Não. Como seria a liberdade religiosa, por exemplo? O Corão é ambíguo. O Corão, por um lado, diz que não existe coerção em matéria de religião. Por outro lado, diz: mate todos os infiéis. Quer dizer, você não vai obrigar o cara a aderir à sua religião, você simplesmente vai matá-lo. Mas o Corão, enfim, dá uma definição muito ampla do que são os fiéis. Né? Então você precisaria reinterpretar tudo isso, você precisa fazer uma reinterpretação corânica inteira. Isso é só um problema, tem um problema teológico. Sem contar todas as implicações místicas que tem lá dentro, etc, etc. Então, vamos supor que você se dedicar somente a fazer uma exegese democrática do Corão. Quem fez? Ninguém fez. Nem começaram. Então, sem isso, falar em paz no Oriente Médio, sem isso, é ridículo. Mas pelo menos nessa questão de quem é fiel ou não, parece que já houve quem tivesse resolvido isso no século XVII, né? Não, resolveu misticamente. Esotericamente, né? Então você pode admitir que os cristãos, os judeus, tal, são todos fiéis sob certos modos, mas como é que você traduz isso juridicamente? Se alguém começar a fazer, morre. Então chega aí um sujeito, estão todos fiéis, então você abre aí uma escola jesuíta, o jesuíta começa a pregar o cristianismo, o bairro inteiro adere ao cristianismo, como é que faz? A organização política é baseada no Corão. Se você corrói isso, cai a organização política. Então, eles inventaram um sistema que é totalitário e expansivo. Ele não é ditatorial, mas ele é totalitário. Não precisa ser ditatorial. Você pode ter um governo bastante brando, tolerante, etc. Ele pode ter tudo isso. Mas que ele é totalitário é, porque ele tem, vamos dizer, a unidade cultural, religiosa completa. Não concebe nada fora. Ele é excludente. Como, vamos dizer, a civilização cristã era até um certo momento. Explica melhor os paralelos que você fez. O quê? Entre o Islã e a cristandade ocidental até um determinado ponto. Não, você tinha, vamos dizer, um sistema, vamos dizer, que era culturalmente totalitário. Tá certo? Mas ele não estava em concorrência com outros. Ele estava em concorrência. Ele estava isolado. Ele estava ainda em si mesmo. Né? Ele fica isolado durante muito tempo. Você não tem notícia de nada fora. Então, você é totalitário, mas não dói, você está entendendo? Assim como uma tribo de índio é totalitária. Ninguém pensa nada fora do pensamento coletivo da tribo, porque não existe outro para pensar. Nenhum ser humano é capaz de, por si mesmo, transcender a sua comunidade. Não dá para fazer isso. Agora, se começa a ter contato com o estrangeiro, tá bom. Daí, a variedade das alternativas sugere algumas ideias. E daí pode aparecer um índio intelectual, né? Um Voltaire, né? Que faz uma caricatura da religião dos índios, esculhamba com tudo. Pode até acontecer. Mas esse processo só começa a acontecer no cristianismo, justamente a partir das navegações, que abre para todo mundo. De repente o cara aparece lá levando os índios brasileiros, porra. Lê o Michel de Montaigne, né? Lê Tupinambu, né? O cara aparece lá com os índios vêm com umas conversas diferentes, depois vem um chinês, né? Então você tem um impacto, você começa a pensar, bom, as coisas não precisam necessariamente ser como são aqui, elas podem ser como são lá. Na verdade, isso é um pensamento totalmente teórico, hipotético, né? Mas as cruzadas, elas inventaram. As cruzadas também. Quer dizer, com o retorno das cruzadas. Né? Mas ainda com as cruzadas, você não tem o impacto islâmico em cima. Porque os caras saíram de lá odiando mais o muçulmano do que estavam antes. Mas abre-se algumas brechas, por exemplo, começa a chegar a literatura islâmica, a partir do século XI, XII, XIII, aos poucos aquilo vai crescendo. Então, o único jeito, vamos dizer, de criar uma sociedade plural foi romper a hegemonia religiosa. Com todas as consequências temíveis que isso tem, inclusive o totalitarismo do século XX, que também nasce disso. Entendeu? Você escapou de um totalitarismo religioso e entrou num outro que é muito pior. Você está entendendo por que a gente não pode ser leviano quando lida com essas coisas? Olha, são problemas que eu não sei a solução. Você pode dizer, ela liberaliza o Islã agora, faz Estado leigo e tudo, daqui um século aparece um totalitarismo pior, um marxismo islâmico, uma porcaria assim. Entendeu? Então, não cuspa é o que diz o Cristo, não fica olhando o cisco que tem no olho do outro, porque no seu pode ter um poste, entendeu? E todo esse pessoal novo que aparece comete assim, erros que para um escolástico principiante seriam absolutamente intoleráveis. Então, esta mudança da estrutura do tempo, de qualquer escolástico na primeira perceberia isso. Então, eu acho que não é verdade que eles incorporaram. Eles incorporaram fragmentos e mais aparências da escolástica. Tá certo? O único filósofo que você vê, depois de ter um nível de análise compatível com o que o escolástico é, o caso de Leibniz e depois Schelling. O resto, não. Ou seja, nesse período do humanismo, inicial. Não, nada. Filosoficamente, esse pessoal todo assim, era um bando de micos, comparado com os caras, são os micos. E não tem nada a ver com a universidade, até, porque depois eles vão criar outros meios, que são meios. Quer dizer, existe muito assim, a partir dessa época, os filósofos começam a escrever para um público maior, que não precisa compreender o que eles estão dizendo, mas que, de certo modo, age em nome deles. Tá certo? Então, eles se tornam figuras simbólicas, que se tornam emblemas de movimentos sociais, de movimentos políticos, de movimentos culturais, etc., etc. E começam a ser valorizados em função disso. Entendeu? E não da sua filosofia materialmente considerada. Entendeu? Há mais vaidade. Muita vaidade. Muito mais. Quando você vai espremer os caras, você pega Hobbes, pega Descartes, pega Bacon. Eu digo, comparado com o escolástico, são crianças. Como é que eu era assim, bobo. Quando você vê a primeira vez, quando eu comecei a reparar isso, eu comecei a reparar quando eu li o Schelling, quando ele disse, como René Descartes, a filosofia cai para um nível pueril. Eu digo, opa, o que é isso? Calma lá, porra. Daí que eu fui ver um por um, isso é verdade. Então... E, não obstante, esses camaradas estavam introduzindo novos temas que eram importantíssimos. De certo modo, onde o horizonte de problemas filosóficos aumenta muito. Mas se tem algum mérito é esse, entrou um assunto novo. Só que eles estão tratando um assunto novo muito abaixo do nível técnico conseguido antes. Tá certo? E levará séculos para você recuperar uma condição, né, analítica que a gente vê, por exemplo, com o Russell, com o Erich Wegener, a partir do século XIX, com o Schelling. Por exemplo, a confusão que Hegel faz entre a dialética da consciência individual e da consciência de Deus, eu digo, isso é intolerável. Então, qualquer criança tem que saber que não é assim.